contramão, na contramão do amor. E confiança é tão ruim. Foi assim com Moisés. Valeu! Tá pegando a moda do fim. Contramão do amor, de confiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho que acabou. Faça o que eu digo, joga de palma aqui. Liga comigo que eu te mostro o que é.